Salvador 71, na decola 226, com controle Salvador, no 20.8. 208, 31, 71. É, avistou a mil pés, a China 6225. Gente, o China 6225, autorizado o pouso. Pista 10, vento 260 graus, 059, com a pista molhada. Eu e pouso pista no zero, China 6225. Cidade do Santo 3171, guarda presente Leda. Autorizado Leda, Santo 3171. Leda, Santo 3171, grato. Alfa Índia, próxima à direita. Obrigado. Vamos a Juliette, Gol 9776. 9776, graças a Juliette, posição 05. Juliette 05, Gol 9776. China 6225. Solo aos 28, libera a direita, prossegue Alfa Juliet, posição 02, Pati 1. Alfa Juliet 02, Pati 1, chamei a 02. Marinha decola pista no zero, o vento 240 graus 059. É, decola pista 1 no zero, 221, pode fazer. Acione a identificação, desse mantenha nível 050 na proa de ITAP. Ajuste de altímetro no 095. 050, está aqui proa de ITAP, é bom 881, está passado, que estão com a energia sabosa, correto? Está passado, afirmativo. Passa aí 2221, não, decola 230, chama o controle Salvador, 120, decimal 8. 208, chama o Salvador, 3221, no passaria do ponto de ar. controle, Salvador, passarela 2221, bom dia. Sul 2221, contato radar, suba e mantenha nível 160 via saída Momo Transição Vatap. 160 na Momo Vatap, sobe via o passarela 2221. Bono 759, controle. 759, mais em redução de velocidade agora para 220 nós, segue tráfego com prioridade para pouso. Tráfego da companhia. Bono 881, vetoração radar para final do procedimento ILS X-Ray, curva direita na proa 040, limite o localizador. Proa 040, limitado o localizador, Bono 881. Afirmativo, velocidade a critério, Bono 881. Paciente, bom, 831. 330, para evitar a formação na proa. Pro 330, ciente, autorizado juiz nessa proa, passaria do 2231, sub e mantenha inicialmente 4 mil pés. Estado desvio, restrito 4 mil, passaria do 2221. Bruno 759, reautorizado nível 050. 050, reautorizado. 0, recordativo 0, curva direita, garagem por 1, transição da testa, direto para os ossos e o pêndulo 2. Controle Salvador 20, decimal 8, transponder 45, azul, 26. Fazer 5126, atendimento correto, pronto, estiver adicionamento. Passarela 2231, 2221, correção. Formação de tráfego 2 horas, 2 milhas, rumo sul, Boeing 737-800, cruzando nível 120, descendo até o nível 050. Passarela 2221, presente. Controle cumprido, confirmar a posição do tráfego 1 para o voo 759. O tráfego que precede? Exato. O Precede está se aproximando pelo setor sul de Salvador. E o motivo da restrição nível 050 é devido a tráfego de posição de 10 horas, 2 milhas rumo norte, com a TR-72 mantendo 4 mil pés. Está sendo o tráfego 059. Salvador, após o desvio, se for possível coordenar a proa de Barreiras, 2221, já te agradeço. Passarei do 2221, se tiver condições, autorizada para o de Barreiras. Gente, vamos reportar a planta do Barreiras 2221, já posso ler. A 3171, chame centro Recife, frequência 128.35, alterna 1251. 3171, agora Recife, 12835, alterna 1251. Bom dia. 1759, vetoração radar para sequenciamento, curva direita na proa 235. Seu limite é a magnética de Simbra, magnética 080. 1881, desça para 3.000 pés. 3.000 pés, bom, 881. Para o localizador, curva direita para o 045, desse mantenha 3.000 pés, informe estabilizado. Para o 45, 3.000 pés, informe estabilizado, com 881. Orlando Barreiras, o Pastoredo 2221, aguardando para a sessão de voo 60. Pastoredo 2221, autorizada a ascensão nível 160. Só avião 60, 2221, Pastoredo. Bono 759, desse mantenha 4.000 pés. 4.000 pés, 759. Bono 881, autorizado, descida para 2.000 pés. 2.000 pés, bom 881. Oi, Salvador, TAM 3153, formação índia, autorização Rio de Janeiro, Galeão. Poderia confirmar o nível, seu estado? 340. Autorizado Galeão 340, apesulo 1, apesulo 44, seguro, upper, novembro 857, moço, aerovia, decola pista 10, curva direita, saída, Sambo 1, Leda, transição Dóquilo. Controle Salvador Apera, 120 decimal 8, aciona 5147, transponder. Só confirma a saída, senhorita. Céu do Uno. Sambo 1, Serra, Alfa, November, Vitor, Oscar 1, Leta, transição Dóquilo, Delta, Oscar, Kilo, Lima, Uniforme. Afirmativo. Autorizado Galeão 340, Aperzulu 44, segura, Aperzulu 57, Moço. Decola da 10, direita após, Sambo 1. Boa Lisa, após Doclo. Controle 1208 e o transponder 5147, o 3153. 3153, proteja essa parrete e o plano pushback para mento. Senhora. Médica 080, aguardando o último vetor para interceptar o localizador. Esquerda 290, limite 85, para descendo a 4040, 79. Confirmado. 4.000, afirmativo, aguardando descer. 759 para interceptar o localizador, curva à esquerda, proa 140. Vê se mantém a 3.000 pés, informe estabilizado. Bono 759, redução de velocidade 1.80 mais. Comandante Bordel, bom dia, sinal 9972, informação índia. Sinal 9972, acione a identificação, desse mantenha 4.000 pés na broa de TAP. Ajuste de altímetro 1095. 4.000 e TAP 1095, sinal 9972, obrigado. Trago. Logo, Trago. Bono 759, desça para 2.000 pés, aguarde transferência de comunicações. Bono 881 estabilizado. Estabilizado, 1881. Complete final, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, obrigado, bom dia. Autoridade para plantar. Autoridade vai chamar para o táxi, com bem. Até Salvador, bom, 881, vai passar externo. Bom, no 881, ajuste no 015, reporte visual com campo. Reportarei, bom, 881. No 759, complete final, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. Bona 759, ajuste no 015, número 2 para pouso, reporte visual com campo. E quem reportará? Usando a cabeceira 10, bom, 881. 881, autorizado por pista 10, vento 260 graus, 049, informa pista molhada. Assente, autorizado por pouso 10, bom, 881. 759. Thanks, na aproximação, agora não está livre. Certo. Bom, no 821, salas 47, libera a direita, prossegue Alfa. Juliette, posição 11, pátio 1. Alfa, Juliette, posição 1 no pátio 1, com 8, 8, 1. Gol no 759, autorizado pouso, pistana 0, vento 270 graus, 059, informe pista molhada. 3597, aciona identificação, desse mantenha nível 080. Após desvio, se tiver condições, autorizada para o de bom. 3600, após desvio, boa. Bom. Pedro 2221, chame centro Recife, frequência 12545, alterna 12685. Chama Recife, 12545, alternando 12685, passarelo 2221, bom dia. Bona 759, salas 49, libera a direita, prossegue Alfa Juliette, posição 10, Pátio 1. Alfa Juliette, para posição 10, Bona 759. Sideral 9972, 1015, obrigado. Para o táxi, o azul 5126, PLB 119, 4 horas e 10, Galeão. Pedro 5126, autorizado táxi via Índia, reporte pronto, ponto 0 no 0. O ajuste de altímetro no 0 no 5. O 0 no 5 vai reportar pronto, 5126. Salvador, bom dia, o Xana é 6225. Prossiga. Isso aqui está pronto para cópia, caso não tenha ainda, podia adiantar nossa saída Brasília na Absolute 17. Poderia confirmar o nível solicitado? 380. Autorizado Brasília, nível 380, Absolute 17, aerovia, decola pista 10, curva direita, saída. Agoruno, transição elefa. Motor Salvador, opera 120.8, transponder 5172. Quem autorizado 380, conforme, pista 10, decola na curva direita, na arbotação elefa. Controle opera 108, transponder 5172. Arbor 1, elefa, chegou pronto para o tiver funcionamento, acionar 6225. Positivo, arbor 1, elefa. Puxa acionamento, gate 4, TAM 3153. 3153, autorizado, deixa eu pronto para o táxi. Camarada. Onde espera pronto 5126. Faz o 5126, linha decola, piscina 0, vento 260 graus, 059. A linha decola da 2.6, da 1.0, do 5.26. Faz o 5126, decola 54, time controle 120, decimal 8. 208, azul 5126, boa. Interceptado. Muito bom, dia, azul 5126, decolado perfil Arbor 1, cruza 1100. Azul 5126, contato radar, sigo a via saída Arbor 1, nível 340. Via Arbor 1, nível 340, azul 5126. Então, 3597, é autorizado 4 mil pés, altímetro 1015. 4 mil pés, 5126, voa direto Arbor. Autorizado Elefa, azul 5126. Autorizado Elefa, 5126. Para o táxi do TAN 3153, o POB é 136, 320 Campinas. Geral 9970, CN identificação, desse mantém nível 050, altímetro 1015, na Pro de Bomédia. Geral 9972, chame Torre Salvador, frequência 1-8, decimal 95. 1895, obrigado, bom dia. Deus. Torre Salvador é o Sideral 9972, estabilizado no ILS. Sideral 9972, o ajuste no 015, confirme, visou com o campo. Afirmo, visou. Teste autorizado, pouso, pista 10, vento 250 graus, 059, igual pista 11. Gente, pouso autorizado para o Sideral 9972. espera pronto, TAN 3153. TAN 3153, a linha mantém cabeceira 1-0. Autorizado, Adriano, mantendo 1-0, 3153. Liberal 9972, sala 59, libera a direita, prossegue Alfa Kilo, parte 3, cateta sinalizador. Alfa Kilo, parte 3, ficará atento ao sinalizador, Sideral. O vento, 270 graus, 039, autorizado decolagem, pista 1-0. Autorizado decolagem da pista 1-0, TAN 3153. Fazendo desvio 10 graus à esquerda. Gente, Federal 9970, autorizado de vício, reporte retornando à proa de Itap. Positivo. Passa no nível 170, azul 5126. Gente, desça para 4.000 pés, Sideral 9970. 4.000. Senhor de Salvador, é o TAN 3153, decolou o perfil da São Vuno. TAN 3153, contato radar, subavia saída São Vuno, nível 340. Subavia São Vuno, 340, 3153. TAN 3517, desça para 2.000 pés. Ajuste de altímetro 1015, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, de forma estabilizada. 2.000 pés, porta estabilizada 3.517. Zul 5126, chame centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. 260 e 288, 5126, obrigado. Salvador, buenos dias, reciclado 75, comete 1-220 para o 250, Índia, informação. Recife 975, oceano identificação, desse mantém nível 050, via chegada com média 1, ajuste de altímetro no 015. Para 5.000, estando 1015, está bom médio no Rio 59, 75, via. Salvador, gol 881 com a informação Índia, no portão 11, solicita autorização de tráfego para o Rio de Janeiro, Galeão. Bom, Médio, poderia o voador apresentar a formação? Próxima etapa? Tem condições de voar do Nanda presente? Não, ainda não. Gente, está autorizado a prova de Duna quando tiver condições de ir 5975. Bom. Sideral 9970, redução de velocidade 1809. Desça para 2 mil pés em forma estabilizada. 2 mil estabilizada, estabilizado. 3597, complete final, chame Torre Salvador, frequência 198, decimal 95. 3597. O informe que vai voar etapa, etapa deverá voar um pouco à direita para evitar a formação próxima à duna. Gente, Rio 5975. Ok, qual informe de Jesus que a gente precisar aqui? Oi, 3597, bom dia. 3597, bom dia, tráfego avistado, confirma o Zoca. Positivo. 3597, autorizado, pouso, pista no 0, vento 270 graus, 042. Pista no 0, de pouso, 281, Galeão autorizado, via Pesulu 44, Porto Seguro, Alter 9857, Mouso, nível 340, saída Sanvo Ono, transição Tóquilo, primeira curva direita, transponder 5177. Dado 340 para o Galeão, via Pesulu 44, Seguro, Alter 9857, Mouso, saída Sanvo Ono, transição Tóquilo, curva direita para o decolar, grau 90, com controle 1208 e 5177 para a fone, com 881. Correto, porta Fusco, 981. 1895. Grau 9970, estabilizado, distante. Grau 9970, continua a aproximação e informarei pista livre. Na sua confirmação, sai da São Voo 1, não é isso? O Voo 881? Sim, correto. Tá confirmado, obrigado. E com a transição Doclo, confirmando aqui? Com a transição Doclo, obrigado. Então, 9970, confirmando já, visão campo? Já. Deixa. Após Duda, está autorizado ao procedimento por Rio 5975. Rio 5975, desça para 3 mil pés, correção, desça para 2 mil pés, autorizado da presidente a final do procedimento ILS-XIB, sono zero, informe estabilizado. Assim faremos, chamaremos estabilizado, descendo para 2 mil pés. Na 3153, chame centro Recife, frequência 128 decimal 35, alterna 125 decimal 1. Tan 3153, obrigado. Federal 9970 autorizado por uso, pista no 0, vento 280 graus, 049. Civil Pouso 9970. 597, ele na escuta da torre? Zero confirmando, puxa uma olhada. Salvador, bom dia, Oceaner 6211, informação em dia. Autorização, Galeão. Oceaner 6211, aguarda cópia. Você escuta. Zero solo aos 1-3, livre à direita, taxi alfa, quilo para o PAT 3. Posição prevista 6 Lima. Exato. Chané 6211, protocolo? Afirmativo, prossiga. Chané 6211, autorizado Galeão, via Bezulu 44, Porto Seguro, Upper 9857, Mouso. Nível 360, saída Sanvo 1, transição Dóquilo. Primeira curva direita, transponder 5175. Autorizado conforme Galeão, Apesulo 44, Porto Seguro, P987, Moço. Nível 360, decola da 1-0, primeira direita, Sanvo 1, Dóculo, 5175. Manda transição Dóculo, reporta puxa, na 621. Dóculo, reportará puxa, na 621. Ator Egon, 1881 para o táxi com PLD de 165, alternativa é Guarulhos, autonomia 3 horas, 11 minutos. Torre, o 5975 está na final, como na baixada travada. 5975, ciente, confirma visual campo, a pista está molhada aqui. Ok, já está visual, baixada travada no momento. 5975, autorizado, fuso, pista 1-0, vento 270 graus, 049, pista molhada. Ciente das condições. Uno 881, taxista através do portão 612, reporta. Através do 612, reportarei com 881. Pegando no traseiro do 612, com 881. 881, autorizado. Índia, reporta ponte para dano zero, pronto, que legal, no zero. E aí, já reporta ponte para dano zero, 881. Com 881. Boa noite, 1, autorizado, ali é manter a pista no zero. Ali, mantenha no zero, com 881. Controle Salvador, azul 2775, nível 1, 70, informação do dia. 2775, contato radar 62 milhas sudeste de Salvador. Vou na proa de Duna para final do procedimento. Reporte para a descida. Proa de Duna, reportará para a descida, agulha 7. Piscinal 75, solo 17, livre à direita, taxia Alfa, Kilo, Plato 3, 6. Azul 4958, contato radar afastado de Salvador, 61 milha, sudoeste. Vou na proa de TAP, reporte para a descida. Vou na proa de ITAP, Azul 4958. Proa de ITAP, Índia Tango Alfa, Papá. Azul 4958. No 881, autorizado a decolar, pista no 0, 2270 graus, 049. Livre decolagem, 8. No 2, chama 6225. Chama 6225, autorizado de vacinar, reportar. Chama ataque 6225. Efeito de um pequeno desvio à direita para evitar formações e após o ETAP. Gente, azul 4958, autorizado de juízo à direita, reporte retornando a prioridade. Gente, com 10 milhas, azul 4958. Gente. Controle azul 2775 para descida. 2775, desça e mantenha inicialmente nível 160, aguarde separação de 5 milhas com tráfego da companhia em retaguarda. 0 e aguardando, sul 2775. Oi, Salvador, bom dia, 881, na Cruz, 2090. Boa noite, 81, contato radar, suba via saída São Bruno, nível 340. Via São Bruno, 340. Do 4958, tem condições de curvar à esquerda? Na magnética 0 ou na 0 teria. Sente, vetoração radar para sequenciamento, curva à esquerda na proa 0-1-0. 0-1-0. É, correção, é de voar na proa norte, 360 azul 4958. Sente, então vou ir na proa 360 azul 4958 e reporte se não tiver condições de manter a proa norte. Tem condições de manter a norte, então já voando proa norte, o azul 4958. Qual seria o nosso limite nessa proa, Sérgio? O limite 1 a 0 milhas na proa, assim que separação com o tráfego da companhia frente que precede 5 milhas, retorna a proa digitada. Ciente, 1 a 0 milhas, azul 4958. Descido azul 4958. Azul 4958, desça e mantenha 4 mil pés, ajuste de altímetro 1015. 4 mil pés, 1015, azul 4958. Na 25, livre táxi ciente, com fonte para dano 0 todo, que é legal no 05. Destaque no 0. Negativo. Senão a gente vai entrar na formação aqui na nossa frente. Seria 030, a gente teria condições de voar, 030. Sente, azul 4958, autorizado curvar à direita na proa 030. Sente, direita 030, azul 4958. Azul 2775, desça para 3 mil pés, número 1 na aproximação, incremente velocidade. 3 mil, vai incrementar o 2775. Azul 958, informação de tráfego 2 horas, meia dúzia de milhas, rumo norte, um ATR-72 da companhia, cruzando o nível 1-60 em descida. Segue como número 2, mantenha no máximo 2-1-0-9 indicada na descida. Sente o tráfego, tem o mesmo equipamento, vai reduzir então, mantendo o máximo 2-1-0-9, azul 4958. Azul 4958, mantenha para o 030, aguardando o último vetor para interceptar o localizador. Sente, descendo para o 0, correção, mantendo a proa 3030 e aguardando a próxima instrução aí para interceptar o localizador. Azul 4958, iniciando a redução. Permitiu. Pode. Pronto, acho que não é 625. 625, autorizado ali, decolar pistão 0, vento 260 graus, 03. Decola, acho que não é Alfa de Quebec na saída do parte 3, pronto para ingressar no parte 1, posição 01. Alfa de Quebec e mantém posição agora. Alfa de Quebec. Azul 2775, desça para 2000 pés. Na proa de duna, estou autorizada a final do procedimento, informe estabilizada. 2000 pés, na proa de duna, autorizada a final do LSX-RE, reportará estabilizado, azul 2775.